Soldado nível 330 para Recife, quilômetro 58, temporada 28, aproximadamente 3000, até 030. Após curva direita na saída Aron, Filho. 7935, controle, a 283, 5114. Correto, chame para acionamento WebJet 6708. No solo aos 4,6 livre à esquerda, mantém a posição e chame solo 1,2,1 na sua manobra. Vai livrar à esquerda, manterá a posição chamando solo 1,2,1 no voo 1,7,7. Foi Salvador, boa noite, gol 1,9,4,0, se aproximando do ponto, espera para. O 1940, boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista 28, vento 220 graus, 04 nós. Reporte iniciando corrida. Tá sim, está livre a decolagem da 28, vai reportar iniciando, gol 1940. Para o gate 2, Alfa Índia gate 2. Alfa Índia para o número 2, gol 1740. Iniciando o gol 9940. Sim, advento 230 graus, 05 nós. Decolado aos 49, chame controle 119.35, tem um vovô 1935, boa noite, obrigado. Boa noite, confirme se visual com o campo. Até agora estava, mas tem uma camadinha mais próxima. Sente reporte visual, trem de pouso baixado travado com o 1884. Ok, já baixou e chegou. Alô, Salvador, tá 3561, o senhor poderia me informar a saída no momento para Brasília, senhor? Gole, Eval, Ofito. Grato. nave, estou a mil pés. Voo 1884. Voo 1884, tráfego está autorizado, pouso, pista 28, vento 2, 40 graus, 05 nós. 1884. Golo 273 autorizado, chame para o táxi. Chamada para o táxi, Golo 273. Alô, Salvador, boa noite, tem a 3197, autorização, nível 380 da Leão, informação indica. 3197, aguarde a coordenação, altímetro é 1012. 1012, obrigado. Senhor Livrão, do Zinho, nesse meu nome. Há condições do senhor prosseguir o seu táxi, livrar na Charlie, na penúltima esquerda na Charlie, e observar aqui na torre que a gente vai fazer um cheque aqui com a pistola nossa pra gente saber se tá funcionando, se tem visualização no caso aí. Poderia olhar aqui pra torre e checar, por gentileza? Tranquilo. Confirme se recebe o feixe de luz verde. Afirmativo, totalmente verde. Estático. Agora? Vermelho. Amarelo. Ok, muitíssimo obrigado pela cooperação. Pode prosseguir o seu táxi, levar a próxima esquerda na Charlie e chamar o solo 121 decimal 9. Como é que 1219? Existe essa pistola ainda? Existe. Inclusive essa aqui é uma pistola nova que a gente tem aqui, que a gente está testando justamente que ela tem um alcance maior e a visibilidade é bem melhor. Tá bom. Às vezes era difícil nas outras do tráfego avistar, até pela película que tem na torre. A gente testou aqui dentro da torre e já foi visível, então muito obrigado pela colaboração. Claro. Taxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Afirmativo, antes da Juliette, Lucena. Informo que seu portão vai ser o 612 e aí o mesmo não encontra-se ocupado. Ok, estamos trabalhando. Logo 1273 vai tentar um pushback mais pra trás pra dar uma passagem aeronave pra ingressar na meia-dúzia. Sim, este é autorizado, pushback, mais a retaguarda, observe o tráfego ingressando aí à frente, meia-dúzia. Entre 1273. Gol no 884, faça táxi lento, o tráfego da companhia vai iniciar o pushback no meia-dúzia, observe a aeronave e ingresse. Afirmativo. Acho que já iniciou o pushback, viu? Já lembrou. Afirmativa, já iniciou, pode efetuar o táxi e ingressar para o 06. Afirmativo. Alta 3603. Então 3603, prossiga. Ok, possível cobrar as horas de ação para Guarulhos, nível 360 e, se possível, a rota. Ciente, aguarde autorização, altímetro 1012, 3603. 1012, é só confirmando o uniforme 50 ou 58? 50. 50, obrigado. Pushback acionamento no 4, 7, 6, 7, 0, 8. 6708 autorizado no gate 4, chame para o táxi. Grato, senhor. Bom, 1273 para o táxi. Está com POB 142-142. Nossa autonomia de 3 horas e 10, alterna Campinas. Autorizado o táxi via Juliette Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118-30 no 273. Gente, Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 22, 183, Bono 273. para o táxi Webjet 6708, estamos com 135 a bordo, 3 horas alternando Fortaleza. Autorizado o táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118, decimal 30, 6708. Índia, Alfa, Golf, da 28, 183, garoto. San 3197, copia. Antiga 3197. San 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela rota Persolondo 4, decola da 28, mantenha pro até o nível 030. Após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30, código transponder 5122. 397, visado nível 3360, Galeão, na prefeitura 4. Decola pista 28, mantém a porta 37, nível 030, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Visado 3543, 2386, 5122, até a resposta. Correto, chame para acionamento 3197. Tá pronto, 3197. Autorizado, chame táxi. Tá bom, táxi, 3197. TAM 3603, copia. Outra cópia. TAM 3603, autorizado, Salvador, Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Perisco 50, Perisco 50, confirmando. Decola da pista 28, após a decolagem, mantenha proa até o nível 030. Após esquerda, saída Gole, Eval, Eudes. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30, transponder 5125. 28, pronto. Voo 1273, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento, 220 graus, 0612 a nós. Frente, está livre alinhamento e decolagem da 28, voo na 273. Autorizado Alenha, mantém a cabeceira 28. Alenha mantém 28, 67 e 08. Voo 1273, decolada 07, chame controle 119-35, tem um bom voo. Obrigado, passando o controle 1273. Boa noite, 3561 da TAM, dentro das condições, Brasília 380. 3561, aguarde autorização, altímetro é 1012. Dado 3561. Autorizado a decolar, pista 28, vento 230 graus, 049. Deu decolagem, 6708. Gol 1613, autorização Brasília 400. 1613, autorizado, aguarde a autorização de tráfego, altímetro no 012. Sente aguardando. Sete zero oito, decolada 1-1, chame controle 119-35. Você vai para 5 grato. Solo Sol Azul, 3197 para o táxi, autonomia de 4 horas, 5 alternando Guarulhos com 92 a bordo. Aguarde para o táxi 6708. Corrigindo, aguarde para o táxi 3197. Ataque 3197. Então 3197, confirme o POB. 3197-92 a barra. Autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf. No ponto de espera 118 decimal 30. De Alfa Golf, onde espera 3603. Confirme. São 3603, versionamento 7. Autorizado no 7, reporte para o táxi 3603. Vai chamar para o táxi, são 3603. para cópia. O número do 3 aguarde a cópia, um minuto. TAM 3603 autorizado para o pushback assumimento do gate 7, chame para o táxi. Ótimo, para o táxi, TAM 3603. Já teria autorização do TAM 3561. 3561, aguarde mais um minuto. Ok, já. Good evening, Roma Oscar Juliet 03, establish runway 28. Romeo Oscar Juliet 06, clear to land runway 28, wind 250 degrees 04 knots. Roger, clear to land runway 28, Romeo Oscar Juliet 05. Romeo Oscar Juliet 05, would you confirm that if you are from Qatar? Já está pronto para iniciar o pushback e acionamento está autorizado. Roger, meu Oscar Juliet 05, clear to land.